sala e pedreiras. Na rua da Golada eu gostei da brincadeira. Zé Caxanga era o tocador, mas só tocava pisa na flor. Agarrar seu par, também sair dançando, satisfeito e dizendo: meu amor, ai, tu não é gostoso, pisa na flor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, meu contato, meu amor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, meu contato, meu amor. De madrugada, Zeca Caxangá disse ao dono da casa: não mas por favor, arranje outro tocador, que eu também quero pisa na flor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Mas o gozado é que as meninas que dançaram, quando chegaram em casa, todas elas apanharam. A mais novinha foi perguntar pra vovô se é pecado pisa na flor. Pisa na flor, pisa na flor, pisa na flor, não maltrato meu amor. Pisa na flor.